Panorama Agrícola para 27 de maio de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de segunda-feira de lua cheia, 27 de maio. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado é: melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Os destaques do Panorama Agrícola desta segunda-feira: o desenvolvimento do mercado de plantas ornamentais em Santa Catarina e os bons preços para a safra da mandioca. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, invista em fruticultura e de preferência orgânica. Alimento sadio, alta qualidade, boa produtividade em pequenas áreas. A produção de frutas deve ser integrada com o cultivo de várias espécies. Isso vai garantir colheitas em sequência e processamento de conservas e geleias, permitindo um melhor uso da mão de obra, dos equipamentos e das instalações. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O desenvolvimento da floricultura e do mercado de plantas ornamentais em Santa Catarina é o assunto de hoje da entrevista aqui do Panorama Agrícola com o engenheiro agrônomo Gilmar Jacobowski. Olha, esse segmento é o segmento da agricultura que mais cresce no estado e, consequentemente, também no país. Nós temos uma taxa de crescimento que suplanta aí a 15% ao ano. É um mercado que não é a tábua da salvação, isso tem que sempre ser dito, mas é um mercado em expansão. O crescimento das cidades tem feito com que a população precise da proximidade da natureza, e as plantas ornamentais e as flores fazem isso na vida do cidadão. Então, esse é um segmento que tem tendências a crescer e trazer uma boa remuneração para o produtor rural. É uma atividade extra, uma atividade a mais, ou dá para compartilhar com outra cultura? Dá para compartilhar com outras culturas, sim, mas essencialmente ela é uma atividade que exige profissionalismo do produtor. Então ele não pode tratar isso como um assunto secundário, não, ele tem que se preparar. O mercado é extremamente competitivo, é um mercado que exige qualidade, é um mercado que exige que o produtor esteja assim, muito bem informado, procurando saber as tendências, porque ela é um pouquinho mais demorada, ela não é tão rápida quanto as outras culturas que nós temos. Então, isto exige do produtor um preparo diferente, uma postura de profissional, de empresário agrícola, mas precisa ter esta questão da competência. Isso é muito forte nesse setor e o produtor, então, ele pode fazer isso com outras atividades? Pode, mas ele tem que dar uma atenção especial a esse setor. Como a EPAGRE tem contribuído com esse setor de plantas ornamentais? Esse setor, ele existe aqui em Santa Catarina há mais ou menos uns 120, 130 anos. E ele teve, até 96, ele foi uma atividade que ela tinha assim, um número muito pequeno. Aliás, esse número muito pequeno era de 112 produtores. Porque nós fizemos, quando a EPAGRE entrou neste setor, a EPAGRE fez em conjunto com os demais parceiros, as associações, e aí, na época, a única associação que existia era a Associação dos Produtores de Plantas Ornamentais do Estado de Santa Catarina, que é a Proesc. Nós fizemos um levantamento e nós achamos 112 produtores. E a área média naquela época era de 2,5 hectares, 3 hectares, a área média plantada. Então, nós estamos falando de pequenas propriedades. De 96 para cá, isto cresceu muito. Cresceu, vamos dizer assim, numa taxa de praticamente 20% ao ano. Se você fizer as contas aí, teve anos que não, claro, nós tivemos algumas crises, mas veja bem, o país cresceu quanto? 1% no último ano. Nós crescemos muito mais do que isso. Então, nessa taxa de 15% a 20%. Temos aí uma área que continua sendo a área média, 3 hectares. Mas nós temos hoje 112 municípios no estado que cultivam plantas ornamentais. E antes isso estava concentrado em apenas 57 municípios. E esse número de produtores hoje deve estar aí perto de 800 produtores, que nós temos que refazer o nosso levantamento para poder saber quem são, o que produzem e onde eles estão. Justamente para mostrar a potencialidade. Porque eu sempre tenho dito que na questão de mercado, o que é bom para 100 pode ser um péssimo negócio para 500. Então a gente não pode ter essa atividade como uma tábua de salvação. Eu vou repetir isso, porque o mercado ele é muito seletivo e não dá para colocar o produtor em fria. Aliás, ninguém em fria, né? Então, para ele entrar nessa atividade, de novo, insisto nessa questão, ele tem que se capacitar. São eventos desse tipo aqui que nós estamos hoje, como a feira que nós vamos abrir daqui a pouco, como um fórum que está acontecendo lá, com palestras de altíssimo nível, é que ele vai criando a expertise para poder entrar no setor e sobreviver nesse setor. Além da Feira Catarinense de Plantas Ornamentais, Corupá sediou também um fórum temático sobre floricultura, que teve a participação de mais de 300 técnicos. Entre eles, a extensionista da Ipagre em Garuva, Dione Benevenuti. As duas palestras foram excelentes, né? A primeira com o Alexandre Visconti, nosso fitopatologista da Estação de Itajaí, que falou sobre a questão do substrato, doenças e principalmente o controle, né? Mostrando o controle químico e com o controle biológico e da importância de ter sanidade no substrato. Então, novos controles, alternativas de adubação orgânica, utilizando lodo, compostagem e outros meios, resíduos de peixe, que vai com certeza diminuir custo e melhor combate de doenças, como ele nos trouxe a tese de doutorado e outros trabalhos, no combate a um fungo bem importante que é o fusário. Então, isso vai estar levando novas alternativas para o produtor de ornamentais e de flores nessa questão tão importante que é o substrato no cultivo. No caso da Ipagre em Garuva, que tipo de trabalho é feito com plantas ornamentais e flores? Em Garuva, temos orquidários, né? Temos flores de corte, temos flores ornamentais, temos flores de caixaria. A gente... temos alguns novos produtores, então a gente está levando essa importância de estar, como a gente viu na segunda palestra, de fazer análise da água, fazer análise do solo, fazer contatos, ver essa questão do mercado, da comercialização, que é ponto-chave em plantas ornamentais. Então a gente busca orientar o produtor, principalmente aqueles que estão iniciando. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Gilmar Jacobowski e Dione Benevenuti sobre plantas ornamentais e floricultura. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações de hoje são de Luiz Marcelino Vieira, analista de mercado da Ipagre Cepa, sobre a mandioca, safra avançada com preços estimulantes. A colheita da safra catarinense 2012-2013 de mandioca prossegue em ritmo acelerado em todas as regiões produtoras e o clima é de satisfação entre os agentes do setor. As atividades de arranquio, que costumeiramente ocorrem no começo do mês de maio, foram antecipadas porque as farinheiras, excepcionalmente neste ano, iniciaram a compra de raiz em meados de março. O baixo estoque de farinha, o aumento da demanda e os preços bastante estimulantes foram os principais responsáveis por esse procedimento. De um total de 518 mil toneladas estimadas para esta safra, já foram colhidos no Alto Vale do Itajaí perto de 40%, no Sul Catarinense e na mesorregião da Grande Florianópolis, quase 20% da safra da mandioca. Com alguma exceção, atualmente a remuneração da raiz é feita levando-se em conta o teor de amido existente. Esse procedimento vem sendo adotado pelas agroindústrias processadoras do setor já há algum tempo, e isso tem estimulado o produtor a usar técnicas de manejo adequadas e o cultivo de variedades recomendadas pela pesquisa, o que proporciona à lavoura maiores rendimentos e um maior ganho financeiro para o produtor. Por outro lado, as farinheiras e as fecularias estão adquirindo um produto de melhor qualidade, aumentando assim também o rendimento industrial. Ainda sobre a safra da mandioca, avaliações iniciais das processadoras sinalizam que para cada tonelada de mandioca esmagada se obtém em média entre 335 e 340 quilos de farinha e de 250 a 275 quilos de fécula e polvilho azedo. Esses índices, entretanto, podem aumentar à medida que as temperaturas caem em maio, junho e julho, período de maior concentração da colheita, o que pode resultar em maiores ganhos financeiros para o setor. A comercialização dos derivados da raiz de mandioca, farinha fina, farinha grossa, fécula e polvilho azedo é realizada normalmente em todo o território catarinense, além de atender a demanda de outros estados, principalmente Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Atualmente, a raiz da mandioca está sendo negociada no Alto Vale de Itajaí a R$ 312 a tonelada e na região sul catarinense a R$ 320 a tonelada. Informações da safra da mandioca de Luiz Marcelino Vieira, da Epagre Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.